Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. As principais associações das Forças de Segurança Nacionais vão juntar-se à manifestação da Frente Comum dia 15 de março. Em declarações à TSF, César Nogueira, da Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações Profissionais das Forças e Serviços de Segurança, explicou que os profissionais de segurança também são funcionários do Estado e, portanto, também se têm sentido afetados pelos cortes sucessivos do Governo. A adesão à greve dos trabalhadores da TAP, que vai decorrer entre 21 e 23 de março, está agora completa porque os últimos 4 sindicatos da plataforma de trabalhadores da TAP já se juntaram aos 8 que já tinham declarado a sua intenção de se manifestarem nesses dias. Assim, a adesão à greve será a maior de sempre, como fez questão de declarar à TSF André Teves, porta-voz da plataforma representativa dos trabalhadores da Companhia Aérea Nacional. O preço dos combustíveis voltará a descer na próxima semana, de acordo com a tendência de desvalorização dos produtos petrolíferos no mercado de cotações internacionais. A gasolina deverá ser o combustível que mais desce, com uma redução no preço superior a 2 cêntimos por litro. Na moção de estratégia ao Congresso do Partido Socialista, António José Seguro foi claro quando afirmou que todos os executivos que passaram pelo governo tiveram responsabilidades na situação em que o país se encontra. O líder do PS afirmou ainda, na moção, que o Partido Socialista assume a sua responsabilidade na crise que o país atravessa. A Coreia do Norte anulou esta sexta-feira o pacto de não agressão que mantinha com a Coreia do Sul. Esta foi a reação de Pyongyang ao anúncio de ontem do Conselho de Segurança da ONU, que avisou que iria cortar o financiamento para os projetos nucleares e de armamento norte-coreanos. Este pacto de não agressão entre as duas Coreias já existia desde os anos 50. O Vaticano anunciou em comunicado que o conclave começará dia 12 de março, na próxima terça-feira. A comunicação oficial foi feita no fim de uma reunião com todos os cardeais votantes. A eleição do novo Papa, sucessor de Bento XVI, deverá ficar concluída antes da Páscoa, que será a 31 de março. Além disso, a maioria dos cardeais manifestou vontade de regressar aos seus países para o Domingo de Ramos. O Benfica venceu ontem o Bordeaux no Estádio da Luz por 1-0 na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O golo foi de Rodrigo. A exibição do Benfica, porém, não agradou aos adeptos, que esperavam mais e melhor futebol da equipa encarnada. No final, a equipa recolheu aos balneários, debaixo de assobios. O antigo presidente do Sporting, João Rocha, morreu esta madrugada com 82 anos. João Rocha esteve à frente dos destinos do clube de Alvalade durante cerca de 13 anos, saindo em 1986, por motivos de saúde. Durante os seus mandatos, o Sporting conquistou 3 campeonatos nacionais, 3 taças de Portugal, uma supertaça e mais de 1.200 títulos noutras modalidades que não o futebol. O Antena Web Informação fica por aqui. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana.